Seção 74 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Poeta do Hediondo. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Ataca-me a existência, a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórias cavalgadas, eu sinto, então, sondando-me a consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda! Ah, certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando, sobre os ossos do caminho, a poesia de tudo quanto é morto. Fim do poema.